Envelhecer Consciente. Uma rubrica da responsabilidade da gerontóloga Ana Luísa Rodrigues. Envelhecer Consciente. À segunda-feira, depois das 10, na Telefonia do Alentejo. Bom dia, bem-vinda, Ana Luísa. Olá, bom dia, Crisália, estimada audiência. Espero que tenham passado um bom fim de semana. Com bastante frio. É assim um bocadinho desagradável, sim. Apetece estar em casa. Embrulhada numa mantinha bem quentinha. Até, o sol até é agradável, mas este ventinho, não é? Levanta aquele frio que é um bocadinho insuportável. E até se aconselha que as pessoas idosas e as mais sensíveis devem ficar acomodadas em casa com a tal mantinha. Exato, exato. E também não se esqueçam de outra situação, que é o surto da gripe, que está no seu pico e que, segundo as notícias, o mais forte calhou-nos a nós. Somos um povo rijo. E nada de irmos ao hospital logo a fugir? Nada, nada, nada. O que se aconselha é que as pessoas liguem para o 824 24 24, que é a linha de saúde, e então aí assim depois irão ter indicações de quem está do outro lado da linha, e é sempre preferível, se tivermos que nos deslocar a um centro de saúde, do que para as urgências hospitalares. E outra coisa também de vantagem que tem a linha da saúde, 824-24-24, é que a pessoa, ao ligar, se for necessário enviar uma equipa, o INEM ou os bombeiros, consoante o caso, quando chegam ao hospital, portanto, já está o caso orientado, não é? Enquanto se nós formos para as urgências, há todo o processo de triagem, há todo aquele processo, não é? E uma espera mais prolongada. Também tem essa vantagem. E as pneumonias andam por aí? Elas andam por aí, são perigosas porque a sintomatologia é um bocadinho assintomática, não é? Porque a pessoa pode sentir-se febril e depois passa e volta a sentir-se febril, e há ali muitos sintomas que são dúbios, não é? E a pessoa vai ficando e a doença vai evoluindo. E o que se observa é que quando as pessoas chegam à resposta médica, não é? Já vão num estado adiantado da doença. Portanto, qualquer sintoma que a pessoa sinta que não é o normal, deve averiguar e deve aconselhar-se e deve trabalhar na prevenção, não é? Muito bem, envelhecer consciente. Pronto, é esta situação toda, é, se possível, trabalharmos com a prevenção. Para podermos trabalhar desta forma, temos que ter conhecimento, não é? E o conhecimento tem que ser uma vontade da própria pessoa em obter esse conhecimento. Em relação às notícias também, que ontem saiu uma notícia que faleceu o idoso, a pessoa mais velha do mundo, um japonês, que já é a caminho dos seus 113 anos. E no Japão é onde há pessoas com a maior longevidade. É um dos sítios onde há, sim. Há cinco zonas no mundo, são as zonas azuis, né, que as pessoas têm características que as fazem ser mais longe, ter uma longevidade, não é? Ser, deve ter a ver com a alimentação, a maneira de estar. Sim, Crisália, é a alimentação, é o saber gerir o stress, viver umas vidas calmas, viver a vida em função dos outros também, a própria exposição ao ambiente, todos esses fatores são importantíssimos para que se consiga chegar a uma idade avançada nas melhores condições possíveis. Estamos muito satisfeitos porque viver um século conscientemente, porque o senhor ainda estava muito lúcido. É bom, é bom. É verdade. Oh, Crisália, vi outra notícia também que encantou-me, que é um senhor que toca bandolim com 82 anos, com uma lucidez, com uma agilidade. Ontem na televisão, sim. Sim, sim, portanto, é fantástico. E isto, portanto, demonstra cada vez mais que as pessoas, ao manterem-se ativas, ao manterem-se incluídas na sociedade, não é? É uma mais-valia também para a sua saúde mental e para a sua saúde física, porque estão as duas muito interligadas, não é? E há sempre coisas novas para aprender. Sempre, sempre, sempre. Nós, por vezes, e até descobrimos determinadas habilidades que até desconhecíamos, não é? Exatamente. É verdade. E isto é fantástico porque a interação, não é? Evitar isolarmo-nos. Porque nós temos muita coisa para dar, todos os seres humanos têm muita coisa para dar de si, e não, nós próprios não podemos ser nós a ter o próprio preconceito em relação a nós, não é? Quebrar todas essas, porque são ideias, são crenças, não é? E não nos podemos deixar embeber por elas, devemos combatê-las e sair e conviver e criar novas amizades, novas redes sociais. Portanto, lá diz o ditado, quem não é visto não é lembrado, não é? E temos que quebrar um bocadinho essa tendência. E há tantas atividades, desde os centros de dias, que nós aqui já falámos, e associações de idosos e reformados, que têm múltiplas atividades. Exato. Cantigas que passeiam a determinados ouvintes nossos, que andam sempre aí a passear, coisa que nunca fizeram na vida, que era só trabalhar, e agora, depois de estarem reformados, têm passeado e conhecido coisas, inclusive a praia, vão muitas vezes às praias. Agora apetecia, não era? Agora apetecia, não é? Agora apetecia se calhar estar lá do outro lado do oceano, não é? Lá eles no Brasil estão com verão nesta altura, não é? Mas sim, Crisal. E também temos as universidades sénior. Évora tem uma universidade sénior que leva um bocadinho as coisas um bocadinho mais longe, não é? E tem também o polo da Suão, que está sediada nos canaviais aqui na nossa cidade, que também tem teatro e diversas coisas. Exato. E Crisália, não há nada melhor para o ser humano se expressar e até conhecer-se a si próprio. Sim, que é as artes. E, portanto, através da arte, não é? E tanto o teatro como a música, como a poesia, como a pintura, todas essas coisas vão buscar as tais que nós nem sabíamos que somos capazes de tal, não é? Porque sempre foi uma vida de trabalho, é uma vida de trabalho. E quando nós paramos com essa atividade, vamos descobrir outras coisas, porque o ser humano é todo uma caixinha de surpresas, não é? Muito bem, e agora temos aqui uma proposta da nossa ouvinte, Maria da Conceição, ali do Montinho da Aldeia, que é uma mulher cheia de boa disposição, apesar do problema que tem lá em casa. Dois filhos com uma deficiência bastante grande e já com uma certa idade, e ela vem falar-nos do seu problema. Olá, Maria da Conceição. Olá, Crisália, olá. Ana Luísa. A senhora Ana Luísa, né? Ana Luísa. Bem disposta, Maria da Conceição? Sempre. Estou um bocadinho constipada. Ah, isso põe-se para o lado. Sim, é para falar a mãe. Eu queria falar sobre nós pais, estamos a envelhecer e que tenho, pronto, eu tenho dois filhos com doenças mentais e uma delas com 37 anos e outra com 33. A que tem 37 anos já não toma banho sozinha, já tem um problema, pronto, e agora também está com o coração em esforço e precisa de mais cuidados. O que é que nós fazemos aos nossos filhos quando envelhecermos? Vamos todos para o mesmo lado? É uma questão pertinente. É uma questão pertinente, mas até poderia acontecer haver instituições deste que pudessem albergar todos. Pois, a Cércia e Diana, que eles estão na Cércia e Diana, na reunião que fez de pais em novembro, sugeriu fazer uma residência para pais e filhos. Mas pronto, não têm verbas, não têm como fazer isso. As instituições, as residências, está tudo cheio. Está tudo cheio, é verdade. Se formos verificar na Carta Social, principalmente na área da deficiência, então aí o problema ainda é muito, muito mais grave do que para a área de... para os idosos, não é? E em termos de resposta social para pais e filhos, a única questão que se prende aí é a idade, porque o lar para idosos é a partir dos 65 anos, não é? Eles podem aceitar pessoas com idade um pouco inferior, tem que se analisar os casos, como por exemplo quando acontece situações incapacitantes por doença, não é? Em relação à deficiência, ao lar residencial, assim como tem a Cersei também, que já vai de a partir dos 18 até aos 64 anos, e depois há uma lacuna também a seguir. Não é? Porquê? Porque nós todos ganhamos em anos de vida. Esta é uma problemática, a deficiência é uma problemática no sentido em que cada vez mais as pessoas com deficiência e incapacidades chegam a idades mais avançadas. E também não há ainda uma solução, não há ainda um sentar à mesa para debater estas questões, não é? Eu vou só pedir aqui ao Maria da Conceição, peça lá um deles para baixar um pouco o volume do rádio, que está a fazer muito eco. O volume do rádio. Portanto, a situação que pode existir em termos destes equipamentos, não é? Porque é muito importante. Uma das coisas que acontece também com a deficiência é o seguinte... Muitas vezes os principais cuidadores são os pais, não é? E não havendo a resposta também de integração em atividades ocupacionais, essas pessoas vivem no seu seio familiar. E o que é que acontece? Vão perdendo também as suas capacidades, porque em termos de... Há duas questões aqui assim, não é? Quando nós falamos em autonomia e independência, as duas não querem dizer a mesma coisa, não é? A autonomia é a capacidade que a pessoa tem para tomar decisões. É a capacidade de poder da pessoa. Em relação de independência, tem a ver com a capacidade que a pessoa tem de desenvolver as suas atividades de vida diária. Isso, capacidades de decisão, o governo criou uma nova pensão... Uma sim, prestação social sim. De inclusão para os deficientes, que nos obriga a todos a serem interditados. Exatamente. A pessoa para poder beneficiar destas situações necessita de uma ordem jurídica de interdição, exatamente, e que seja, portanto, nomeado um titular, um tutor, que toma as responsabilidades pela pessoa. E é a mãe que é a tutora, é? Sou eu que sou a tutora, pronto, os processos ainda estão a decorrer. Tenho depois a minha Cristina, que foi uma sobrinha que eu criei aqui em casa, que é praticamente da idade deles, mais velha, 2 anos que a Glória. E tenho o Rui Melgão como no Conselho de Família. E depois há outro problema que se põe também com estes subsídios. São baixíssimos. Não são nada para ir além, não, Crisalina. É de quanto, a Maria da Conceição? Olha, era 269,08 cêntimos, aumentou, acho que foi 4 euros, e portanto agora ainda não sei, não fiz ali a conta. Para cada um? Para cada um. Sim. E depois, depois eu tenho a prestação, a assistência à terceira pessoa para tratar deles, que me dá 190 euros por mês dos dois. E o Luís tem a pensão de... Invalidez? Do pai de sobrevivência. Que a Glória já não apanhou porque já tinha 20 anos e... E a pensão de alimentos? Eles não tiveram direito por parte do pai... Não. Uhum. A Glória estava reformada por invalidez e para poder receber a pensão de sobrevivência da, por morte do pai, tinha que optar pela vitalícia. Uhum. A vitalícia era só aos 24 claro. Anos e a deixei ficar. Quando fez os 24 anos, o pai já tinha morrido há muito tempo, portanto já não lhe deram a pensão. É este problema também que se põe em crisália, que é, há todas estas medidas, só que depois não se consegue bater bem umas com as outras. Assim como, por exemplo, a pessoa ser interditada, não é? Tem um tutor, tem um responsável por ela, então vão ver os rendimentos. Se a pessoa tem uma casa, se tem um carro, se tem isto, se tem aquilo, tudo entra para o bolo. E depois estes processos acabam por se arrastar e não há uma resposta rápida e eficaz a estas situações, não é? E as pessoas veem-se muito isoladas, veem-se e limitadas, porque sim. depois têm que ficar em casa, porque os rendimentos também não são muitos, ficam reduzidos a casa e a distração é o quê? É rádio, não é assim, Maria da Conceição? A rádio, porque não podemos... Eu não tenho capacidade, porque como dizia a médica do Luís agora na quinta-feira que foi lá ao hotel-lhe, como é que eu posso ter em casa um frigorífico cheio quando ela na casa dela tem um frigorífico vazio? Eu não posso ir jantar, nem almoçar fora, nem tomar o pequeno almoço. Portanto, eu tenho que ter comida em casa para lhe dar e para eu comer também. Porque... E eles são de bastante alimento, não é verdade? E eles são de bastante alimento, principalmente o Luís. Sim, têm que ser um bocadinho controlados, deveriam ter um apoio também em termos nutricionais, porque muitos não têm aquela capacidade de sentirem que estão saciados. E então comem. Pronto, ele está aqui, ele está a ouvir, mas ele está sempre com fome. Ela também chega às 4 da tarde e pergunta-me se já jantou. Os pais nesta sim. situação, porque a pessoa está, a comida para qualquer pessoa é uma satisfação, não é? E o que é que acontece? Nestes casos, se não há este acompanhamento também, há um ganho de peso... destas pessoas, o cuidador vai envelhecendo, não é? Vai tendo as suas limitações e chega a um ponto que nem sequer consegue também conseguir mobilizar as pessoas com a deficiência. Por isso mesmo é que a Maria da Conceição quis falar sobre este assunto, porque ela já tem dificuldade, porque eles durante a noite precisam do auxílio da Maria da Conceição mesmo para urinar, não é verdade, Maria da Conceição? Sim, pronto, a Glória tem já um problema de incontinência e depois também se custa muito a mexer na cama e quando se levanta já está urinada, não é? Todos os dias é um pijama. A parte de cima porque se baba devido à medicação, a parte de baixo porque se urina. Todos os dias é um pijama ou dois pares ou três pares de calças e assim sucessivamente. Já usa pensos de incontinência, mas já não chega. Eu não queria habituá-la às fraldas. Mas não sei. Que esta situação é muito pertinente também, que é ir até onde é possível com esta situação de... seria até mais fácil colocar a fralda, não é? Mas não se faz isso. Vai-se tentar que a pessoa consiga controlar os esfíncteres o máximo tempo possível. E isto faz parte da autonomia da própria pessoa, não é? Nós não fazermos pelos outros ou não facilitarmos, porque depois acabamos por estar a contribuir para quê? Para uma maior dependência da pessoa. Pois porque ela ao sentir-se com uma fralda vai fazer xixi na fralda e não se vai levantar. Exato. E depois daí advêm outros problemas, advêm as assaduras, advêm as infecções urinárias e todo um quadro que é preferível exatamente um bocadinho mais trabalho da sua parte e de louvar esta atitude de tentar manter o máximo da autonomia. Nós todos admiramos a Maria da Conceição, porque ela é uma mulher muito alegre e divertida. Apesar destes problemas todos, ela conseguiu orientar o foco para se sentir bem com a vida e auxiliar os filhos. Só que já se está a sentir cansada, esgotada e com uma certa idade, não é isso, Maria da Conceição? Foi pois, por isso que nos tenho, ligou. Tenho 57 anos, mas eu desde... Pronto, o Luís foi operado tinha 14 anos, portanto há 20 anos eu tinha 37 anos. Depois do Luís ser operado, adoeceram os meus pais, cuidei dos meus pais, cuidei da minha mãe acamada, cuidei do meu pai. Cheguei a ter 4 pessoas dependentes de mim. A típica cuidadora. A típica cuidadora informal. É verdade. Eu cheguei a arranjar uma cama, porque era a cama do meu pai, mas pus uma cama articulada no quarto para a minha mãe e eu dormia lá ao pé dela. Os meus filhos iam dormir para os quartos, mas eu, quando acordava, às vezes, tinha os dois deitados ao meu lado. Uhum. E diga-me uma coisa, em termos da resposta, das respostas que existem em termos de apoio social, o que é que conseguiu durante estes anos todos para as diferentes situações? Para os meus pais consegui a pensão de assistência à terceira pessoa, como tenho para os meus filhos. Da segurança social, eu não recebo mais nada, nem tenho direito a subsídios de inserção, porque as reformas dos meus filhos chegam para eu viver. É o que eles me dizem. É o somatório. Somam os rendimentos do agregado familiar. E é um problema, porque é a tal questão de nós colocarmos a pergunta, neste caso com os dois filhos assim, provavelmente há de ter um rendimento que pouco mais será que o ordenado mínimo para 3 pessoas, sim, correto? Pronto, se formos a ver, pronto, a Glória tem um bocadinho menos, porque o Luís tem a pensão de sobrevivência do pai, mas vá, digamos que eu tenho 900 euros por mês. Já viu, Crisália? Para 3 pessoas. E ela não fica acomodada, porque ela trabalha, ela é costureira, faz costuras, bordados, rendas e tudo aquilo. Exato. Que lhe aparece, não é assim, Maria da Conceição? Sim, eu vou fazendo, agora não tanto como fazia, porque eles estão mais dependentes. E, portanto, já não tenho a ajuda dos meus pais. Já não posso fazer essas coisas como fazia, e mesmo não há trabalho como havia aqui há 10 anos atrás. É verdade. Portanto, isto é tal questão, há os apoios que há, agradecemos os apoios que há, se são suficientes, obviamente que não são, e as pessoas têm que ter um bocadinho de, são obrigadas, não é? São praticamente obrigadas a desenrascar-se, não é? E a tentar dar a volta por outros meios, não é? Porque aqui há 2 anos eu tive a minha filha internada na Casa de Saúde da Idanha durante 3 meses e 1 semana, porque ela piorou bastante psiquicamente e tornou-se agressiva. Eu estive com ela 6 meses em casa, 3 dos quais fechada à chave, porque ela fugia, queria uma casa, queria casar, queria... E, pronto, eu tinha que estar com ela fechada à chave, ela chorava e passava os dias ao pé da porta. E lá, apesar daqui do Hospital Évora estar a pagar à Casa de Saúde, eu tinha que pagar 10 euros por dia e ainda tinha que pagar até uma fralda, custava 2 euros, babetes, tudo aquilo que lhe punham e tudo, medicação. Todos os extras, não é? Chamam extras. Tinha que ser tudo pago à parte. Chamam extras a isso? Chamam extras. Portanto, eu chegava a pagar 400 e tal euros. Tive 2 amigas que me ajudaram a pagar os 300 euros mensais. O restante pagava eu. Esses 3 meses. Depois disseram que não podiam pagar mais se ela continuasse internada, portanto que eu fosse à Segurança Social. Uhum. Eu fui à Segurança Social, às assistentes sociais, expus o caso e foi muito difícil, mas ao fim de 6 meses, está aí, deram-me 500 euros. Pois é. Apresentou as faturas todas? Apresentei tudo. Sim. Isto é importante as pessoas terem esta noção. Isto praticamente, os familiares têm que se chegar à frente. E então todas as despesas que têm, guardar... Mexer e fazer barulho. Isso nós estamos aqui a divulgar este caso. Para... Exato. E é esta situação. Muitas vezes as pessoas têm estas despesas extras e não se precaveiem de pedir as faturas com o número de contribuinte, que é importante também, e de preferência com o número de contribuinte para quem os artigos são neste caso o da sua filha, não é? Sim. Para quê? Para depois poderem ser reembolsados. Porque se não houver essas provas de gasto, não é? Não vai haver reembolso também. E as pessoas, pois, muitas vezes... Mas a Casa de Saúde passou tudo com o número de contribuinte dela. Exato. Porque as faturas. As pessoas, isto são casos em que as pessoas praticamente... A pessoa quer uma solução, não é? Quer o melhor, não é? Praticamente deixa de pensar em todas as questões à volta, não é? E então muitas vezes não se precaver depois para poder fazer então os tais pedidos de reembolso para as pessoas têm que se munir com relatórios e mais relatórios e papéis daqui, dali, daqui, para conseguirem alguma coisa. Nessa altura, a assistente social disse-me que eu tinha 700 euros, que era muito difícil darem-me qualquer coisa. Isto é que não se deveria dizer. Uma pessoa que é profissional nunca deve dar deve tentar ajudar, não é? Exato, exato. Oh, Crisélia, isso prático, quer dizer, quem é a pessoa que está no serviço, vá, administrativo ou no terreno, que tem, é fazer-se de Deus, não é? Portanto, a pessoa tem que fazer o encaminhamento e dizer aos familiares, vamos dar o melhor encaminhamento a isto. Vamos dar tudo, não é? E a pessoa que está no terreno e que conhece, porque é um intermediário, não é? E conhece quais são as exigências, portanto, da entidade que representa e conhece as necessidades do terreno. E tem que fazer ali o seu melhor papel, não é? Para auxiliar? Não é dar este tipo de respostas. A pessoa faz o quê? É como os idosos que vão pedir os complementos de agora falhou-me o nome, peço desculpa, mas é um complemento em termos da reforma, para apoiar mais a reforma. E chegam lá, até eu diga lá, e qual é os bens que têm? Tem isto? Ah, não vai ter direito a nada. Quer dizer, e a pessoa muitas vezes nem faz o processo, não é? Acaba por vir embora, porque já vem quê? Já vem desanimado, já vem... Isto porquê? Se calhar para não ter trabalho em ir pesquisar e fazer determinadas... Crisélia, eu acho que isto foi algo que se criou nos serviços, não sei, não consigo explicar, porque... independentemente daquilo que seja possível fazer ou não, as pessoas têm de trabalhar com outros parceiros, têm de trabalhar com outras entidades, têm de trabalhar com o Banco Alimentar, têm de trabalhar com uma Caritas, têm de trabalhar com outros apoios, não é? Porquê? Porque, lá está, tem que se ver para a situação no seu todo. Não é na situação específica em si, é no seu todo. Porque se eu posso aliviar uma família com apoio alimentar, ela já não vai gastar dinheiro com essa necessidade, não é? Já pode encaminhar, canalizar o dinheiro para outras situações. E então tem que ser visto a situação num todo, não é? Também já viu essa hipótese, Maria da Conceição? Apoio Sim, alimentar? Sim, tive muitos anos da Caritas, da Cruz Vermelha, alimentação, mas deixaram de me dar há 2, 3 anos, deixaram de me dar. Mas porquê? Olha, não faço ideia, não faço ideia. Também eu não fui mais perguntar sobre isso. Sim, porque outra situação, não sei se é a sua situação, mas aquilo que eu sinto, porque as pessoas não expõem esta situação, mas aquilo que eu sinto é que as pessoas parece que até estão por favor a pedir, não é? Têm aquela sensação. Sim, mas sabe que eu me sentia muitas vezes envergonhada de estar lá. E sei. Compreendo a sua situação. Sei. Muitas pessoas, muitas vezes, até dão-se ao trabalho de ver determinadas horas para poderem, de certa forma, quase passar despercebidas. E isso não devia ser vergonha nenhuma, porque ninguém sabe o dia de amanhã. Mas há outras instituições, além da Cruz Vermelha, não é verdade? Nós, ela está ali na zona da Graça do Divorno, não sei se depois fazem... Tem que se ver e tem que se ver também com as instituições que tiver. Em primeiro, mandavam aqui para o lar, ainda no tempo dos meus pais, sim, mandavam aqui sim. para o lar. Só que o lar, muitas das vezes, ficava com as coisas e não me ajudava. Porque houve uma vez que eu estava a fazer fisioterapia e disse ao meu primo, que era presidente da junta, que ele também é taxista, e disse-lhe para ele parar ali para eu comprar manteiga, que não tinha manteiga em casa. E ele disse-me, não tens manteiga em casa? Deram tanta manteiga lá para o lado, em teu nome, e não tens manteiga em casa. Sabe que... Ninguém me deu nada. E depois foram falar lá com a senhora que lá estava, e quando foi à tarde já estava tudo cá em casa. Pois, pois é. Estes... E depois eles passaram a chamar-me lá mesmo à Cruz Vermelha. É estes problemas que existem muitas vezes... Dos supostos voluntários que se amanham primeiro. Dito de maneira bem grossa. Sim, sim, Crisal. Eu às vezes custa-me entrar por estes discursos porque... Também conheço a realidade e sei que a realidade não é aquela que está escrita, não é? E portanto, tem de haver mesmo da parte de das pessoas que estão neste meio, não é? Uma forma de estar diferente. Nós não podemos nos acanhar. Portanto, se nós temos uma Constituição que fala em igualdade de direitos para toda a gente, tratamentos e por aí afora, não é? Nós não podemos permitir que haja pessoas com menos necessidades que se aproveitam daquilo que é para quem tem as reais necessidades, não é? E, portanto, aquilo que deve existir é uma família é referenciada, tem um cabaz mensal, né, que pode ser distribuído de uma só vez, ou em duas vezes, ou em três vezes, e a partir desse momento, esse cabaz tem que ser entregue sempre a essa família. Não é? E não podemos pensar que por essa situação estar resolvida que não poderemos ir mais além. Não, nós podemos ir mais além. Portanto, isto tudo é um processo de pequenas conquistas. E não podemos ficar parados e resignar-nos à vontade dos outros, não é? E é triste porque as entidades deveriam ser as primeiras a dar o exemplo. Mas o exemplo que dão não é sempre o exemplo desejado, não é? E é muito complicado e estas situações vão-se arrastando porque as pessoas, por questões de, muitas vezes, de deslocação, de vergonha, de sentimentos que parece que... Há muitas pessoas chegam a apontar tão desesperadas que acham que é um castigo. Que elas merecem aquilo, que é um castigo, e não tem nada a ver com isso. E estas situações têm que ser todas trabalhadas, todas no, em todos os seus campos, não é? Maria da Conceição, mais alguma coisa que queira divulgar? Só queria dizer que as prestações de inclusão social, que a prestação de inclusão social, aumentaram um bocadinho, mas tiraram-nos o subsídio de férias e de 13º mês. Exato. O 13º e o 14º mesmo, sim, pois. Sim, sim. É só já ficou pior, não? Pois, quer dizer, fizer as contas, ficou um bocadinho mais de... Por mês, de mas depois... do mês, exato. Mas depois não tenho... Depois no verão e no Natal não tenho o extra. No verão e no Natal, que era quando eu aproveitava para lhes comprar alguma roupa que eles precisassem, portanto agora fiquei sem. Olha, não foi só em relação a esse aspecto. Os meus pais também recebem a reformazinha e isso foi logo uma coisa que o meu pai me disse. Que, ao fim e ao cabo, no, em termos de aumentos de reforma, não houve nada, não é? Pronto, são matemáticas. São acrobacias matemáticas. É. Pois, exatamente. É. Pronto, agradeço muito. Um grande beijinho para vocês duas. Obrigada e força. E vou... Isso, força, eu tenho Deus que me dá muita. É verdade. E vou aqui assim, junto de alguns organismos, ver o que é que podemos encontrar para si. Está bem? Está bem, um beijinho, muito obrigada. Grande. Beijinho, um grande beijinho. Grande. Beijinho, adeus. Saúde. Maria da Conceição, uma mulher bastante alegre e que, apesar de todos estes problemas, Eu gosto imenso de falar com ela e ela é um exemplo aqui para os nossos ouvintes da maneira como fala e como reage e como vive. Exato. Apesar de... Portanto, numa situação que de fácil não tem nada, não é? São situações que, como a Crisália vê, é obstáculo. É obstáculo atrás de obstáculo, atrás de obstáculo, atrás de obstáculo. E ela é uma lutadora, ela é uma lutadora e está devidamente informada. Portanto, e quando? Não deveria ser. Estes obstáculos não deveriam existir, Crisália. Deveria haver toda uma parceria com as diversas entidades. Para quê? Para que uma pessoa, quando se dirige a um organismo, não é? Possa, num só local, vá, ou numa só... De uma vez só? De uma vez só, poder resolver todas as situações. E chega e bate logo com o nariz na porta, não é? A dizer, ah, então se já tem esta prestação, já não tem direito à outra. Ah, se tem isto, já não tem. Não, faz-se o processo e logo ali assim vai-se partindo para outras situações. Porque muitas vezes... Nós, o problema monetário vai existir sempre, sempre, não é? E cada vez mais com todo esta crise, quais são os setores que vão sofrer mais? É o setor social, não é? É a saúde, é os apoios, portanto, este setor vai ser sempre o mais prejudicado. E também porque até se pode haver um aumento da verba, mas o que é que acontece? Cada vez mais nós temos uma população mais adoecida, não é? Temos uma população com mais problemas, com mais carências, não é? E estas situações, principalmente em que os casais, em que as pessoas têm filhos deficientes e a deficiência pode ser... pode ser um acidente, Crisália, pode... Há pais que têm filhos que estão paraplégicos, por exemplo, de acidentes, vá. Há outras situações em que há pais em que têm um retorno de um filho, de uma filha à casa porque tiveram um AVC. Portanto, há todas estas situações, não é? E há que dar resposta a isto. E temos de ficar por aqui, temos de concluir. E isto já se sabe que leva a uma situação de pobreza, um risco de pobreza muito maior, não é? E temos que olhar para isto com outra forma de ver. Esperemos que este programa tenha servido para alertar as diversas instituições e individualidades e que possa auxiliar e abrir portas para outros que tenham os mesmos problemas. E outra situação, Crisália, é que as pessoas, assim como esta ouvinte fez, venham até nós e vamos falar, porque só ao falar e só ao permitir que saiba-se o que é que se passa no terreno é que se pode conseguir chamar a atenção para estas situações. E abrir portas. Exatamente. Até para a semana, obrigada. Até para a semana, obrigada. Envelhecer Consciente, uma rubrica da responsabilidade da gerontóloga Ana Luísa Rodrigues. Envelhecer Consciente, à segunda-feira, depois das 10, na Telefonia do Alentejo.